Você faz falta aqui. São dias em vão, sempre fui chão pra tu sorrir. Se acabou, deixa que eu vou. A vida faz sentido se a gente tá junto. Mesmo de universos diferentes, é meu mundo. Hoje é só nós dois, me aperta e depois sussurro seu ouvido, esquece o que já foi. Não se apresse que ainda acontece. Você é que só prova que Deus ouve minhas preces. Pedi pra que eu te desse um beijo, a vida que merece. Ele dará tudo longe do que te aborrece. O que passamos só nos fortalece, não duvida. Meus planos em você cabem na medida. Sobrou no meu moletom, aquece esse tempo bom. Com vontade de tirá-la, adormece no meu edredom. Deixa eles falarem que não nos entendem. Pessoas como nós nunca se rendem. Eu vou tá lá pra te apoiar, te ver realizar. Sonhos sempre nos surpreendem. Faz falta aqui. São dias em vão, sempre fui chão pra tu sorrir. E se acabou, deixa que eu vou reconstruir. Reconstruir, eu vou reconstruir. Se acabou, deixa que eu vou. Pensa na gente porque ainda não esqueci. Tristes momentos que passei, mas eu mereci. Se era tudo que eu tinha, vivi dias sem fim. Mas quando vai embora, leva tudo de mim. Sabe, né, garota? Te amo e te quero. Ficar do seu lado, 100 anos te espero. Só que hoje acordei com a cama vazia. Corpo gelado com a falta que você fazia. Preciso do seu sorriso pra me guiar. Sei que sou falho e não sei conciliar. Sem seu calor sou nada, você me faz crer. Nosso amor é como o sol, sabe renascer. Faz falta aqui. São dias em vão, sempre fui chão pra tu sorrir.